Uma noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração. Mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos, aliviar-me desta amargura. Se um amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espumas terá de terminar. Uma noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração. Mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos, aliviar-me desta amargura. Se um amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espumas, terá de terminar.